Positivo. O Mike Kuoska chama agora a torre para acionamento e táxi decolagem, 108-612, repátio 405 a bordo, bom voo. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Azul 4198, Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva à direita, pedida saída da Euleda, após Leda, voa direto, posição bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Onde intercepta a rota Upper Zulu no meio após conforme o plano. 5163, no transponder, o controle em 1.9.8, Azul 4198. Azul 4198, autorizado com 2360, a pista é 10, com curva à direita após a decolagem na saída da Euleda Bridge. Após a Upper Zulu 16, Upper Zulu 16, após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5163, controle 198. Protegimento correto, 08, o portão é após quando pronto, pressionamento push. Complete final LS, chame a torre 1186. 108, reportar. Já está pronto para pushback e acionamento, azul 4198. Reporte quando pronto para o táxi, azul 4198. Livre pushback e acionamento, reporte para o táxi. Reporte marcador externo 1925. Vai reportar externo, gol 1925. Gol 399, já teria autorização para Congonhas, São Paulo. Afirmativo, formação em curso Victor, copio 360. Prossiga. Uno 399, Salvador, Congonhas, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva à direita. Descida a saída da Euleda, após Leda, vou direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu no meio após conforme o plano. 5412 no transponder, 5412, 198 é o controle. Ok, autorizado conforme 360 para São Paulo, Congonhas. A primeira curva é à direita da Euleda, após do Bridge, para interceptar a Upper Zulu no meio. Após, conforme o plano, 5412 é o transponder, o controle 198 é o gol 1399. Protegimento correto, gol no 399, após quando o plano para acionamento e push 03 do portão. Calma lá. Azul, boa tarde, o Xané 6321. Azul 418 é o solo. Azul 4118 na escuta. Confirma o tráfego, chamou o solo, Salvador. Seria o Oxenem 321. Positivo, autorização Brasília. Gente, 6321 no Fumaça em curso, Victor, copia o nível 320 Brasília. Positivo, ciente da informação, Victor 320, copia. Oxenem 6321, Salvador, Brasília, autorizado nível 320, rota Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída Gole, transição Ofito. 5405 no transponder e o controle em 1.9.8, Oxenem 6321. Positivo, autorizado 320, Brasília, Upper Zulu 17. Decolada 1-0, curva direita, gole Ofito 5405, transponder, controle 198. Só complementando a saída gole transição Ofito, ok? Passando pela posição Eval. Gole Ofito, passando pela posição Eval, positivo. Após quando pronto, pressionamento puxa o Xenem 621 no posição remota no pátio principal. Positivo, obrigado. Solo gol 1785, está na posição 2 para puxar e acionamento. Posição 02? Afirma, 02, gol no 785. Tá livre, reporte táxi, gol no 785. Autorizado, reporte para o táxi, gol no 785. Tinde Azulu, frequência livre. Para coordenação, está autorizado Está livre a descida. Toda no zero. Aquilo Bravo, Zuma está em curso e a Victor, pronto, cópia. Aquilo Bravo, Salvador, Curitiba, 380, é o nível autorizado, a rota Zulu 14. Decola 10, primeira curva direita. Sentido a saída da Euleda, após Leda, voa direto Crate. Onde intercepta a rota Zulu 14. Até Groove, após intercepta a Zulu no meio, após conforme o plano. 5166, no transponder, o controle 398, Sierra, Aquilo Bravo. Desça para 2000 pés, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 2000 autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, C488. Confirma os dados novamente, hoje o 4118. O 4118 é autonomia 0330, POP 117, alterna Campinas. Afirmativa, azul 418, táxi autorizado, via passe, bilhete alto. No ponto espera da 10, quando pronto, chama a torre, 186 ou time 2011. Azul 4118, livre táxi, via Juliette Alfa, quando pronto, no ponto de espera do 10, torre 186, o ajuste no 019. Salvador, boa tarde, eu tá 3217, tá ciente da informação, Vitor, para cópia com fim. 3217 com fins, Vitor confere informação em curso, número 2 para cópia, 360 aguarde. Léo. Na escuta. 1935, piloto na principal, na escuta. 3145 da Vitor, 340 para Petrolina, princesa, São Cópia. Oxana é 6314, Petrolina, número 3 para cópia, Vitor informação em curso, 340 aguarde. Na escuta, 6340, 6314. 1925, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi Juliette. Alfa, Santa Juliette, 925. O Sierra Aquilo Bravo, solo voltando? Gente, autorizado Curitiba 380, a rota agora é o Preto 58 até Sorocaba, após up é Alfa 310. Decola da 10, primeira curva direita, prefiro saída da Euleda, após Leda, direto posição Sagaz, Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu, onde intercepta a Brisk 58. 5166, no transponder, o controle em 119, decimal 8. O Sierra, Aquilo Bravo. Como é que é com as carelinhas? Decola da 17, vento 160 graus, com no 0 nasce. Só corrigindo, é da Euleda, Lima, Eco, Delta, Alfa, negativo Ieda, Leda. Confirme e transponde o controle. Neto, já tem informação no POB? Sete a bordo, cliente, pátio 5 para acionamento táxi 2, 186, bom voo. Até o táxi, ele vai chamar o solo pro táxi. Chama a torre, pressionamento táxi, 186. Voo 1785 para o táxi, estamos com 191 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Campinas. Transferindo para o controle 119.8, Mike Acosta. Afirmo 119.8. 198, ó. Aquilo Bravo, chama a torre. 488, complete final LS, chame a torre, 1862, é bom pouso. 1862, aqui 488, obrigado. Controle de Salvador, Mike Ecosca, decolado na sua escuta. 5488, no localizador, visual com 10. 5488, reparte externo. Passará no externo, 5488. Autorizado nível 360, decolagem 10, primeira curva direita. Terceira saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge. Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5410 no transponder, 198 é o controle. Tá 3217. 3217, está autorizado com fins 360. Regulando a pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, após o Aleda, após o Abrite, receptando o Resolute 16. 5410, transponder, 198, controle. O transponder copiado por 5410. Ativo 5410. Correto, 09 ao portão, é ponto de fundo pronto, fracionamento push. 3217. Oxana é 6314, copia. 6314, na escuta. Oxana é 6314, Petrolina, autorizado, nível 340, decolagem da 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo, transição Flock. A rota é Up Zulu 20 até Petrolina. 5175 no transponder, 198 ao controle, Oxana é 6314. 6314, autorizado Petrolina, 340, derrota do plano, depósito 10, esquerda, Momo, transição Flock, Up Zulu 20 até Petrolina. 5175 transponder, controle 198, 6314. Protegimento correto, reporte quando pronto, pressionamento push, posição no Uno, Oxana é 6314. Reportaremos pronto para o pressionamento, é 6314. 40 graus com Uno, Uno, Natos. 4-1-8-0. O gol 1785 está pronto no ponto de espera da 1-0. 1785, mantém o ponto de espera. Mantendo o gol 1785. Copiando 5 a bordo, 4 horas e 30, confirma o alternado. Gente, altímetro 1-0 no ONU, livre táxi, chama para o cruzamento da 1-7. Romeu, Fox Lima, prossiga. 88, vento 1-5-0 graus com 1-1 nós, altímetro 1-0 no ONU, aguarde pista livre. 88, certo. Código 01-22, Papá Romeu Fox Lima, qual altitude que está prosseguindo para Salvador? 0 vento, 1-5-0 graus, cono 2-9. Autorizado, pouso 35488. Azul 4-1-8, decolado aos 2-6, chame controle 1-9-8, bom voo. Controle 9-8, obrigado, 4-1-8. Salvador, boa tarde, Azul 4-1-8, decolou, passa 1.300. Boa tarde, Azul 4-1-8, contato radar, mantém o nível 360, vou Idael. 360, por Idael, Azul 4-1-8. Não, portão, está livre, é portado. Livre, puxa, reporta para o táxi, seu Chanel 6-3-4. 755, reduza para a velocidade de aproximação, autorizado final LS. 3,5 milhas para o externo, chame agora a torre no 862. Chamada a continuar a aproximação, chamada 18,5, o gol no 75. Boa tarde, ao gol no 755, estabilizado em LS, que da 1-0, baixado e checado. Boa tarde, no 755, é o número 2 para pouso, reporte externo. Reporte lá no externo, tá agora 1.7 milhas do externo, gol no 755. Alô, Salvador, Oxenel 6327, no Finger 1, para pushback acionamento. Na 6327, 01 no portão, está livre, reporta táxi. Reportar a táxi, 6327. Ouve por gentileza como recebe o 6327. Agora alto e claro. Ok, obrigado. 1-0-1, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, bolo 7. ao táxi, que já ingressou no pátio sem a autorização. O Romeu Fox Lima, livre frequência até o regresso. No ponto de espera da 10, chama a torre, 108.6, altímetro 1011. O Romeu Fox Lima, confirme se apresentou o plano de voo junto à Saliense. Colom 2, 1, decimal 9. 88. Confirme o tipo da aeronave, está estacionado algum código específico. Posição aguardando. Reporte passando o farol de Itabarra. 4489, livrou o táxi, na sua escuta. Na saída 231, sinto a barreira, só um minuto para autorização. 35488, prossigo em frente, quilo, pátio 3, observando os valores no pátio 3. Quilo, pátio 3, 5488. Conselho 01, boa tarde. Eu separo 4 mil pés, chegada à mão, ajuste em Salvador no 011. Zumbi, após conforme o plano, decola da 1-0, curva esquerda, torcido a Mamo, Mamo Alba, após algo, o primeiro fixo do Dó, após seguindo conforme. 5417, transponder, controle 199, décima 8. Ok. Mativo correto, chame quanto plano para o posicionamento. Vou na 785. 107, confirme pessoas a bordo. Torre C18, C18 meia torre, o CR quebrado, bom voo. Avia. Desconsidere a pousada do Dedó, a pousada da Zambi. Vai seguir a pousada e após conforme o plano. E a parte Itapuã. Pelo Bravo, mantenha a posição, já passou o ponto de espera. Sete, cinco, cinco, chamou o Oliveira, chamou? Por gentileza. Boa, antes da Juliette, o Gono. Solo Chanera 6314 para o táxi, VOB 140. São 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Seria o Oceanair 6327. É o Oceanair 6314, Petrolina. Estimativo, o táxi autorizado inicialmente até o través do 612, ok? Sente, livre táxi até o través do 612, 6314. Oceanair 6327, 94 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando Salvador, pronto o táxi. Estimativa Oceania 6327, via Índia no ponto de espera com o número 2, chama 2186-1011 no altímetro. Via Índia no ponto de espera 286 torre, 6327. Ativo. Tem condições de prosseguir direto, da presente, com o Pátio Militar? Presente, siga direto, agilizando o Guardião 07. Chame para o cruzamento, dá 1-0. 5-2, meia meia indicada. Guardião 07, autorizado o cruzamento. Vento no 60 graus com 1-1 nós, altímetro no 0-1, reporte controlado no pátio militar. Vamos 785, decolado aos 33, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 4-2-9-8, obrigado, boa tarde. Se é aquilo bravo, mantenha a posição alinhada devido à aeronave que vai cruzar o campo. Na minha 13 no 4, prossegue seu táxi. Charlie, agora via Juliette Alto no ponto espera, chama a torre 108 meia, 1011 no altímetro. Ponto espera, 1011 meia, 3 no bar. Paulo Salvador, boa tarde, é o Pantanal 4711, paciente da Victor 360 para São Paulo, Congonhas. Pronto, cópia, o Pantanal 4711. Afirmativo. Pantanal 4711, autorizado em São Paulo, Congonhas, 360, o nível, decolagem 10, primeira curva direita, prefiro a saída da El Leda, após Leda, vou direto, posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo, onde intercepta a rota Pesulu 16. 5434 no transponder, o controle em 1 no 9.8, Pantanal 4711. VIP 5266, façam, realize uma órbita na posição intacta devido à aeronave presidencial. O TIP 5266. Aperto o 16, aerovia. E acionado 5434, 198 controle. Patanal 4719. Correto, repasse quando pronto para acionamento push. Patanal 4719. Voo 755 via Juliette 08 portão. Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima para engraçar no circuito, torre 18-6. 18-6. Voo no 399. Lima, prossiga. Passou o parque do Pituaçu, está mantendo 500 na linha litoral. Intenções é pouso direto, parte 5 BTA, se autorizado. Sempre presente, autorizado direto, parte 5, reporte aí, sinal de uma milha. Positivo, reporte a sinal de uma milha, o Romeu Fox Lima. Aquilo Bravo, livre decolada 10, vento 150 graus, cono 0 nós. 785, suba restrito ao nível 320. Restrito 320, voo no 785. 5219, conquista a intenção, se encontra no pátio 3, o trip 5219, copia 200. Copia. 5219, Salvador Conquista, nível 200, nível autorizado, decolagem da 10, primeira curva direita. Perfil da saída Goleval após Eval, direto Conquista. 5432, transponde o controle em 1 no 9.8, 5219. Afirmativo 200, com primeira curva direita, Goleval, depois Eval, direto Conquista, 5432, o transponder, 198, é o controle, o trip 54. 5219. Protegimento correto para 3, após quando pronto, fracionamento puxa, PT. Não, não, não. A sessão 380, Sérgio Bravo. Confio no perfil da saída, o Sérgio Bravo. Tá ok, a sessão para 380, perfil da saída, Sérgio Bravo. O Angel Mike Alpha confirme a procedência, pessoas a bordo e o nível que solicita para Salvador. Polo controlado. Positivo, repórter, só controlado, Romeu Fox Lima. Pegos e reporte para o início de descida, 1.500 pés. Solo Salvador, apta cargo 8443 para pushback acionamento. Faça ETAP com essa a nova órbita. O copiado 5266, uma órbita, após prossegue na aproximação. Ciente, uma órbita, após prossegue na aproximação, trip 5266. Escondo 0 nosso. Na 6314, após o início da corrida da aeronave da companhia frente, a linha mantém no 0. A linha mantém no 0, Oceanero 6314. 99 via Índia, no ponto de espera chama 2186, 1011 no altímetro. Gente, põe espera 8-6, 399. Fox Lima, solo ao, controlado aos 38, frequência livre. X27 decolado aos 39, chame controle 19.8, bom voo. 19.8 com controle, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 6327, decolado perfil da AEL na sua escuta. Boa tarde, Oceané 6327, suba ao 240, vigilância, saída da AEL. 240, na da AEL 6327. Oceané 6314, a linha decola da 10, vento 140 graus com 9 no nosso. Decolagem, Oceané 6314. Volta, a gente espera agora no 399. No 399, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém o no zero. A aeronave à frente, né, mantém o no zero, vamos 399. MB5266, está autorizado a abandonar a órbita e prosseguir na proa de Duna para completar a aproximação. Estado no localizador 0001. 0001, complete a aproximação, torre 1862, bom posto. Obrigado, boa tarde. 3207, por gentileza, aguarde para o push. 3207, aguarde. Bono 785, chame o centro de Recife, frequência 1251 ao TR 1-3325. Gente, centro de Recife 1251 ao TR 1-3325, 1-8-7-5, boa tarde. Boa. Bono Salvador, bom. 287, prossiga. Atenção, informando o motivo da espera devido ao Fusséria 01 prosseguindo para pouso. E já temos aeronave acionando que vai aguardar no ponto de espera, ok? Só segurando para evitar ficar aguardando o ponto de espera. Ou se quiser solicitar, só iniciar devagarinho, fica a critério. Tá, inicia ou aguarda? Contato na decolagem 340, saída Momo. Para 340, Momo, Xenia 63 no 4. Turn on Oceanair 6321, request pushback, we are on remote apron stand 13. Roger, Oceanair 6321, you are number 2 on this sector, standby. Roger, standby 6321. Solta 3207 vai acionar, ele vai seguir devagar, do ponto de espera. Certo então, TAM 3207, está livre, pushback acionamento, responde quando passa para o ataque. Para ataque, 3207. Boa tarde, Força Aérea 01, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 150 graus com 9 nós, altímetro 10 no 1. Tem baixado travado, livre pouso, Força Aérea 01. Bono 399, decolado aos 42, chame controle 119.8, bom voo. 19, obrigado, 19. Controle, Bono 399. Para 399, contato na decolagem 360 da EL. 360 da EL, 390. 5728, perdão, 5729, ciente da vista 340 com. Sente cópia com o solo 121 decimal 9. 219. Solo Salvador, muito boa tarde, WebJet 729, formação Vitor 3, 40. Confirmando, chamou o solo? FJ 5729. Pronto, top.